WebJet 6746, pouso autorizado no 0090 graus, ponto nós. Livre pouso web. Gol no 805, chame centro Recife, 12545, alterne 12685. Seguimos com Recife, 12545, segunda 2800, endereço aí, uma boa noite, 905. Boa noite, bom dia. Boa noite, Gono 606, desça para 2000 pés, QNH 013, vai direto Duna. Ok, 2013 Duna, no 605. M7746, bem-vindos ao Lógico 41, no livrar direita, prossiga na minha escuta, Alfa, Juliette, portão 62. Obrigado, Alfa, Juliette 62. A 3170. A 3170, complexo final, telefone 1185. 1295. Afirmo, 1185. Obrigado. Tá, 3170. 3170, check-trem, pista livre, pouso autorizado, 090 graus, 7 nós. Livre pouso, 0, tá, 3170, baixar travado. Boa noite, 96, boa noite, pista para 2006, quem é Galva 013, foi direto Duna. Direto Duna, 1013, descendo para 2006. Goma 606, autorizado final ILS, porta estabilizada. Autorizado ILS, formaria estabilizado, 606. estabilizou o 606. Golden 606, complexo final, semi torre 1895. Ok, 1895, boa noite. Salvador, boa noite, bom 606. Agora, 2 milhas para o céu. Zero meia, boa noite, avistado, está baixado, travado? Informarei. Gente, ficha está livre, tem pouso autorizado, 90.7, o vento, o ajuste 1013, reporte baixo travado. Agora sim, baixou, travou 1013, no 606. Boa noite, Nascimento, autorizado a final e essa parte autorizada. Boa noite, Nascimento, comprei o controle? É, não, foi sobre o modulado, 1896. Autorizado a final e essa parte estabilizada, boa noite, Nascimento. Vai a porta estabilizada, boa noite, 9 meses. Salvador, gol 7-4. 7-4, chame 1895 para autorização de tráfego, já aprovada a Aracaju. Prepare-se da PUCA e chame agora 1895. Obrigado. Quatro, só um minuto para autorização para Aracaju, 230 aprovado. Uno 606, sola 56, ao livrar a direita na minha escuta, prossiga via Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, para o centro, na sua escuta, 606. 1794, cópia. Na escuta. Salvador, Aracaju, 230, decola no zero, curva esquerda, perfil da PUCA, Jama, pós-direto. Aracaju, 5572, transponder, controle, opera 1208. Confere e chame quando pronto nesta para o posicionar. 7 no 4 na escuta. Estabilizado o gol 1896. Gol 1896, complexo máximo, turbo 1895. É. 1/0, confia. Trame torre 1895, gol 1896. 11895, gol 1896, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, gol 1896, passando de terra, para embaixo travado. Gol 1896, tráfego avistado, autorizado pouso pista 1-0, vento 1 centena com 8 nós, o ajuste é 1-0, 1-3. 1 centena com 8, confirmando? Afirmo, 1 centena com 9 nós agora, e o ajuste é 1-0, 1-3. 1013, está livre de pouso, gol 1896. Salvador, boa noite, é o voo 1994. 1994, Maceió, 1 minuto, você prepare a PUCA, já aprovado 350. 350, aguarde enquanto a gente chegou no São Delta, obrigado. 896 no solo 0303, vai liberar à sua direita e chamar o solo em 121, décimo 9. 209, Gol, tá vendo. Boa noite, Nascimento, bom dia. Bem-vindo, torcida de Alfa, repórter da Juliette. Alfa é para trás da Juliette, bom dia. Para cópia? Pronto, 994. Maceió 350, rota Feliz 58, decola 10 com curva esquerda, subida Pouca, Jamo, transição Caju, 557.000 transponder, controle em 208. 350, a Feliz 58, decola da 10 esquerda, Pouca, Jamo, Caju, 5576, 1208, com 994. Portão 3, chame quando ponto posicionar. Passará, né? 896 vai ingressar Juliette, portão 4. Juliette, portão 4.